Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Em qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestino da Revolução. A baixa ditadura militar. Atenção. Está no ar, está no ar. Está no ar, está no ar.